E é pãozinho da cachoeira. O Brabu dispara aí, não. Atualizei, menino. Daquele jeito. Você vai arrumando o beat. Uhul. Chama na pegada do Japão. Marco Braz, o melhor pedaço do Brasil. Paredão do Tsunami, tamo junto. Paredão do Hulk. Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. As novinhas senta pro chefe. Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. As novinhas senta pro chefe. Vem cair no desmanteio. Aumente som aí que hoje a farra é sem limite. Tem virote, tem uísque, nós bota pra gerar. O paredão no talo, morena só em cavalo. Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar. Show! E o Japãozinho da cachoeira. Atualizei, meu irmão. Daquele jeito. Rapa no beat. Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. As novinhas senta pro chefe. Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. As novinhas senta pro chefe. Vem cair no desmanteio. Aumente som aí que hoje a farra é sem limite. Tem virote, tem uísque, mas bota pra gerar. O paredão no talo, morena só em cavalo. Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar. Show! E o Japãozinho da cachoeira, pra dar. Atualizei, menino. Receba. Aquele jeito. O Brabu dos Paredão. Ramon do Beach. Só música. Vamos.